DJ vadio. No que posso vou de baremba buscar mais um vinho. Firmeza quando respeito, vem de carreta mesmo. Quando os moleque trinca, pai já morrendo no frevo. Tá no corre, as nigga tá de cima então. Mais um porre, campare com piscina então. Liberdade com cash pros moleque, muito rap, o morro agradece. Quando não sobe desce, prevalece, quem merece, você não me esquece. Aí maluco não pode desanimar. Quando a favela sorri, a playboyzada vai chorar. Só na paz, siga bé, liberdade mulher, no senhor muita fé, isso só pra quem quer. Deixa eu ser quem eu sou, deixa eu ser eu. Deixa eu ser quem eu sou, deixa eu ser eu. Deixa eu ser quem eu sou, deixa eu ser eu. Deixa eu ser quem eu sou, deixa eu ser quem eu sou. Deixa eu ser quem eu sou, deixa eu ser eu. Deixa eu ser quem eu sou, deixa eu ser eu. Deixa eu ser quem eu sou, deixa eu ser eu. Deixa eu ser quem eu sou, deixa eu ser quem eu sou. Assim a arte imita o gênio da vida. Um, dois, três na conquista. E vamos vadio a expressão dos loucos de QI elevado. Até a última gota, vê se torço gargalho. Vou vencer no game, um dia pode crer. Futebol, Playstation, até nós morrer. Olha pra frente, doidão, se não pode bater. Segura a maré no certo, que o bom é viver. Deixa o poder pro zoião, a lealdade pra nós. Logo, logo, zoião, tão na estrada sem gás. Pra Deus, saúde, eu que peço, de luxúria tua pampa. Mas se vir uma morena, eu gosto mais que lasanha. Deixa eu ser quem eu sou, deixa eu ser eu. Deixa eu ser quem eu sou, deixa eu ser eu. Deixa eu ser quem eu sou, deixa eu ser eu. Deixa eu ser quem eu sou, deixa eu ser quem eu sou. Deixa eu ser quem eu sou, deixa eu ser eu. Deixa eu ser quem eu sou, deixa eu ser eu. Deixa eu ser quem eu sou, deixa eu ser eu. Deixa eu ser quem eu sou, deixa eu ser quem eu sou. Pode puxar uma gel pra refrescar tua mente. Na face do gueto sustento lamento. Se não entende no ouvido um zumbido estranho. Quá de malandro na costa te apunhala. Por frente te namorando, telando louco não fala. Pedi a vó vai dar bala pra engatilhar a clomada. Aperta o break e fala com pedra pra parasita. Pra ganhar nome na dita, caixa baixa te mata. Como ela droga maldita. Lembrado louco vê a cuca sombra tá assustado. Rupinado pinando um caca. Mas tem guerreiro do bem praticando o bem praticado. Pode puxar outra gel, dois dedos de barba branca. Um vídeo a vida primeiro que porto morto não anda. Pra justiça, igualdade, liberdade é quem quis. Olha, olha, malandro, simbora nós ser feliz. Deixa eu ser quem eu sou, deixa eu ser.